A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia, capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20. Repito, aqueles que forem ler juntamente conosco, segundo Crônicas, capítulo 20, e aqueles que ouvem depois dessa ministração, através do blog, já sabem o endereço, segundo Crônicas 20, onde Deus vai conceder vitórias a Josafá. E nós vamos ter três grandes ensinamentos nesse capítulo. Mas antes disso, eu quero ler um texto que nos foi enviado. E diz assim: vigilância constante. Em Mateus 24, 36 a 44, Jesus ensina que sua volta será inesperada, como um ladrão que chega de surpresa à noite. Ele nos lembra que os escolhidos, aqueles que acolheram a mensagem do Evangelho, estão espalhados por toda a terra. Isso mostra a abrangência da missão e a urgência de viver um estado de vigilância. Infelizmente, há cristãos que parecem ter esquecido essa verdade. A igreja, por vezes, se concentra em erguer templos e realizar grandes obras, mas se esquece de anunciar e esperar o retorno do Senhor. A vigilância não é fruto de medo, mas de uma esperança ativa e alegre que nos prepara para o encontro com Ele. Estar preparado significa viver em santidade, com os olhos fixos no céu e os pés firmes na missão. Um cristianismo sem vigilância é incoerente, pois ignora uma das verdades centrais do Evangelho: Jesus voltará. Que essa promessa continue nos inspirando todos os dias de nossas vidas. Uma oração para essa abertura. Jesus, ajuda-me a viver em santidade e em vigilância, com os olhos no céu e o coração na tua missão, aguardando o teu glorioso retorno. Amém. É o autor A.C. Barro. E quem nos enviou foi o nosso irmão Paulo, pastor Paulo Bueno de Camargo, lá do Paraná. Bem, vamos ler o texto. É um texto bastante importante, logo após a metade do livro. Começamos então uma segunda metade. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon-Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu um grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar auxílio de Yahvé, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu quem habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Uma parada aqui, irmãos. Primeiro, na abertura, quando estamos falando de Judá, estamos falando do Reino do Sul. Novamente, eu explico a vocês que Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Portanto, estamos falando do Reino do Sul. E um segundo destaque é que a oração de Josafá é a expressão de um governante que, de fato, compreendeu o que significa ser um rei teocrático, um digno filho de Davi e uma indicação clara do Messias prometido. Sua oração é uma referência às preces de Salomão e à promessa da resposta divina. Esse clamor, levantado nas dependências da casa de Yahvé, revela-se a nós como um ótimo modelo de oração. Em primeiro lugar, mediante o louvor e a adoração que expressa reconhecendo o poder e a providência de Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida dos seus filhos. Que coisa linda, né? Mediante o louvor e a adoração e o reconhecimento do poder da providência de Deus nas mais variadas circunstâncias da nossa vida. Em segundo lugar, pela total fé e confiança no amor, nas promessas de Deus, que haverá de cumprir através da aliança que estabeleceu com seu povo. Em terceiro lugar, por meio da fé em Deus, podemos ter certeza que seu socorro nos alcançará, nos livrará em tempo oportuno. Veja que isso se encontra presente na vida de Jesus e também um modelo para a nossa vida. Nós devemos seguir com louvor e adoração, devemos proceder com fé e confiança nas promessas do Senhor e viver pela fé em Deus, e aí nós temos certeza que o Senhor nos alcança e nos livra em tempo oportuno. Versículo 7 agora. Ó Yahvé, não é... Como ia dizendo, versículo 7, irmãos, continuando na mesma ideia, diz assim a palavra: ó Yahvé, não és tu o nosso Deus que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome. Ó Yahvé, a ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição. Estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram, vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali, em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito do Senhor, Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo, reunido em assembleia, e falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra nós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Zis, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai preparados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó vida, ó Judá e Jerusalém, perdão, ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas que Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e serei bem sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. E eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado, todos os homens de Seir voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Observe, mais uma vez, entre as dezenas que eu já mencionei, passaram 3 dias pegando o despojo da guerra. 3 dias nos lembra de Esther. 3 dias nos lembra da ressurreição de Jesus, onde ele triunfa e nos faz triunfar para sempre. Então, há centenas, na verdade, não dezenas, centenas de vezes em que isso acontece. Devemos estar atentos na leitura. Versículo 26. No quarto dia, ou seja, momento de luta, tribulação, deserto, o quarto também tem esse significado, no quarto dia eles se reuniram no vale de Berahá, bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até os nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, Berahá ou Beraca, como nós dizemos em português. No quarto dia, lembre que no quadragésimo dia, encerrou o jejum e a oração de Jesus para iniciar seu ministério e outros momentos importantes de luta, deserto, provação, coisa que a igreja toda está passando, mas a vitória vem, irmão, se nós mantivermos a vigilância, como nos disse o texto de abertura. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com a plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Coisa linda! O Senhor nos dá vitória, irmãos, e Ele nos enche da plenitude de alegria. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz a palavra lá no Evangelho de João. Versículo 28. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Agora, nós trabalhamos do versículo 31 até o 37, com o final do império de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azubá Bat-Shili, Azubá, filha de Sili. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Geu, filho de Hanani, que faz parte do livro da história dos reis de Israel. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios capazes de vencer grandes mares foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer ben Dodaval de Merechá, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras porque te aliaste a Acasias, e os navios se despedaçaram e naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Irmãos, é importante começar bem, é importante percorrer a vida cristã bem, mas, sobretudo, é importante encerrar a carreira e guardar a fé. Josafá é um exemplo de alguém que, na parte final do seu ministério, faz uma aliança com o Reino do Norte e, fazendo essa aliança, queria vencer outros povos, e isso foi desagradável ao Senhor. Mas o que nos importa mais e que nós destacamos é que, no primeiro e segundo momento, vamos dizer assim, da sua vida, Josafá foi uma expressão de um rei digno do filho de Davi. Um rei que antecipa claramente aquilo que o Messias prometido veio fazer. A oração de Josafá é uma das preces de Salomão e uma resposta divina. Esse clamor levantado nas dependências da casa do Senhor revela-se a nós como um ótimo modelo de oração, e eu destaquei e destaco novamente para encerrar. Primeiro, para o início, meio e final do nosso ministério, é imperativo que nós, mediante o louvor e a adoração, expressemos, reconhecendo o poder e a providência de Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida, de nossas vidas. Em segundo lugar, irmãos, nós temos que, pela total fé e confiança no amor e nas promessas de Deus, que haverá de cumprir através da aliança que fez que estabeleceu com seu povo, nós também tenhamos essa fé, essa confiança e venceremos com ele para viver uma vida eterna, abundante e eterna. E, em último lugar, que nossa fé seja ardente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por meio da fé em Deus, nós tenhamos a certeza de que o socorro do Senhor nos alcança e nos alcançará e nos livrará em tempo oportuno. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe cada irmão e cada irmã e que a graça dele seja sobre todos nós. Que a graça, o poder, a unção, o louvor, a adoração de Deus Pai, Filho e Espírito Santo no relacionamento da Trindade Santa e Eterna nos atinja e nós sejamos também louvadores e adoradores e expressemos o louvor e a adoração não só com cânticos, mas crendo na providência de Deus. Tenhamos fé permanente na confiança e no amor das promessas de Deus, porque ele há de cumprir a aliança que estabeleceu conosco em Jesus Cristo e com o seu povo, aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que nós tenhamos essa fé e tenhamos a certeza que o Senhor nos alcança e nos livra em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Que a vida de cada irmão seja abençoado e abençoada, e nós tenhamos, então, essa vida de vitória. E não façamos o que Josafá fez na etapa final da sua vida. Não, mantenhamos a fé e a confiança, a santidade e a vigilância, com os olhos no céu e o coração na missão, como o texto que nos foi enviado. Tenhamos a certeza que Jesus voltará. Ele está voltando. Tudo mostra que ele está voltando. E nos concentremos não em templos, mas no templo do Espírito Santo, que é a vida de cada um que aceita Jesus. Que mantenhamos a vigilância, não por medo, mas por esperança de estar na presença do Senhor. Que nós acolhamos o Evangelho e nós ministremos o Evangelho com uma abrangência tremenda e com uma vontade de realizar a missão urgentemente, porque essa é a nossa obrigação. Que sejamos vigilantes e constantes em todo o tempo. Que Deus abençoe cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.